de todo o tormento, de toda angústia, todo sofrimento que me atormentava. Pelas madrugadas, nos becos e bares da minha quebrada, pros vazios tá. E assim vai ficar, se eu continuar a ela carregar. Estava lotado de todo pecado, mas Jesus levou tudo naquele calvário. Cruz vazia é pra poucos, considerado loucos, que aceitou socorro do Deus Todo-Poderoso. Tirando do esgoto uma vida de nojo, limpando de todo lodo e fazendo tudo novo. Cruz vazia, entenda, acredite e creia. Tire suas dúvidas na Bíblia, leia. Sem teia, algemas, correntes e cadeias, você tem o livre arbítrio para o que tu desejas. Cruz vazia ficou e sempre vai ficar, pois o que nos resta é apenas esperar a volta do Senhor Jesus, meu Salvador. Pra Ele todo louvor, gratidão e amor. Cruz vazia está, somente pra quem crê. Somente pela fé a tua glória iremos ver. Cruz vazia, carregue a sua e siga em frente. Fardo leve a sua cruz que nos livra das correntes. Tuas mãos